filho já foi? Ora, imagine. Me pediu pra casar com ele. Eu, esposa daquele grosseiro, burro. Madame Gaston, casar com ele. Madame Gaston, mas que horror. Jamais serei esposa dele. Eu quero mais que a vida do interior. Tenho tantas coisas pra fazer.